BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior. Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova, a mais este espaço BLC3, Ciência no Interior, um espaço realizado aqui na Rádio Boa Nova, em cooperação com a BLC3, localizada em Lagares da Beira, este campus de tecnologia e de inovação. Neste programa temos como convidada a Joana Campos, licenciada em Administração e Finanças pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Tem a seu cargo várias funções no seio da BLC3. Joana, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova, a este espaço BLC3, Ciência no Interior. A Joana Campos é uma jovem também integrada neste projeto, essencialmente direcionado para os jovens. Quer explicar-nos como é que chegou também a esta BLC3? Então, muito obrigada pelo convite à Rádio Boa Nova, e o meu objetivo é vir aqui dar o meu parecer sobre a minha passagem pela BLC3. Como é que aconteceu? Portanto, licenciou-se na Escola Superior? Eu licenciei-me em Administração e Finanças na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Na altura, após diversas tentativas de arranjo de emprego, vários currículos que enviei, surgiu o ir para a BLC3, vi a candidatura no centro de emprego e candidatei-me. Inicialmente fui a uma entrevista, onde havia seis selecionados. Passei essa entrevista, depois fui a uma nova entrevista, onde das três pessoas que foram selecionadas, apenas duas, eu e uma colega minha, entrámos para a BLC3. Portanto, e nesta altura, e desde esse ano de entrada, que também está a trabalhar na sua área de formação? Sim, entrei em agosto de 2012. O objetivo como estágio profissional foi apoiar a BLC3 na parte de gestão de projetos, apoio à contabilidade, apoio às empresas incubadas na parte financeira, e é o que eu faço até ao momento. Portanto, a Joana podemos dizer que está ali na linha da frente, não é? Toma ali conta quase de todas as ocorrências. Quem se dirige à BLC3 tem que passar pela Joana. Sim, é verdade. Parte administrativa, parte de contabilidade, o apoio a cada pessoa que chega e que pede informações, é mais o apoio direto às pessoas que nos chegam. Nós sabemos que a BLC3, portanto, tem um conjunto de investigadores ao seu serviço, nas suas áreas, nas várias áreas. Por ali estão a ser desenvolvidos muitos projetos de investigação. Sim, estão a ser desenvolvidos projetos de diversas áreas. Existem investigadores em cada área. E também em paralelo a incubadora, não é? Em paralelo à incubadora. Nós apoiamos a incubadora a todos os níveis, ou que eles precisarem. Nós, mais diretamente, na parte de gestão financeira e outros assuntos que sejam necessários para que eles possam evoluir e crescer a nível empresarial. Deste espaço BLC3 Ciência no Interior, aqui na Rádio Boa Nova, nesta parceria Rádio Boa Nova com a BLC3, tem em vista a divulgação a nível local e regional deste campus de tecnologia e de inovação. Este campus que está localizado em Lagares da Beira, mesmo no concelho de Oliveira do Hospital, num espaço novo. Joana, isto é também um espaço acolhedor, nem toda a gente conhece, mas a BLC3 é também uma casa de porta aberta. Claro que sim. Cada pessoa que chega e que tiver interesse em visitar a BLC3, nós estamos sempre de portas abertas. Estamos num novo espaço, num espaço maior, com edifícios de outras dimensões, e onde poderemos acolher todos os tipos de projetos e ideias que nos chegam. Tu isto, todo o tipo de ideias e de projetos, sobretudo, e podemos agora falar mais diretamente para os jovens, jovens que tenham ideias de negócio nas suas várias vertentes, nas várias áreas, podem pedir apoio à BLC3 para poderem conduzir e desenvolver esta ideia de negócio que possa dar frutos empresariais. Sim, é verdade. São muitos os jovens que nos chegam a pedir ajuda, a pedir ajuda no desenvolvimento da sua ideia, do seu negócio, e nós temos um grupo, temos um centro de apoio às ideias e... Imaginemos uma ideia, vocês também estão habilitados e certamente irão perceber que tipo de candidaturas, que tipo de apoios haverá disponíveis. Sim. Para apoiar e para que aquela ideia se possa tornar num projeto. Sim. Empresarial. Exatamente. É assim que funciona? Sim, nós temos um departamento específico para apoio às ideias, e onde sabemos diretamente qual é que é o objetivo que a pessoa que nos chega tem. Não é? Sim. Uhum. Tudo depende da área, tipo, seja jovens agricultores, candidaturas Portugal 2020, PDR 2020, entre outros. A partir de informações que não estão acessíveis, não é, no dia-a-dia das pessoas, e que vocês ali conseguem disponibilizar para que uma ideia de negócio não se perca. Exatamente, sim. Têm emergido assim alguns projetos? Temos vários contactos que nos chegam através de e-mail, pessoas que vão pessoalmente à BLC3 saber se é ou não possível nós ajudarmos naquela ideia. E nós tentamos ao máximo ajudar a desenvolver se for possível, não é? Sim. Portanto, a Joana Campos é uma jovem de 28 anos, é natural do concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente de Lagares da Beira, onde também trabalha na BLC3. É o exemplo vivo de que é possível a um jovem formar-se no interior e também seguir uma via profissional no interior. Sim. É mesmo assim, Joana? É verdade. Esperava há uns anos atrás que este pudesse ser o seu caminho? Não, sinceramente não. Quando entrei para a ESGO e me licenciei em Administração e Finanças, sabia desde logo que iria ser difícil no nosso meio, no nosso interior, arranjar emprego. Surgiu esta oportunidade e claro que a estou a agarrar de unhas e dentes. E como é que foi estudar na ESGO? Já agora, como é que avalia também o seu percurso na ESGO? Uma escola acolhedora, é bom estudar aqui, tão pertinho de casa? É acolhedor, é diferente. Existe o contacto mais direto com os professores. Eles apoiam-nos ao máximo e tentam que nós progridam, não é? De alguma exatamente. Forma, apesar de estarem mais numa zona de interior, não exatamente. Ficam aquém dos não, licenciados. Eu penso que isso é uma visão que as pessoas têm. Estudar na ESGO, há sempre aquele receio de ser uma escola daqui, não é? Há sempre o estigma, não é? Ligado a uma escola do interior. Exatamente. Mas que no seu caso não lhe dá valor a esse estigma. Exatamente. Acaba por seguir uma via profissional na BLC3 já desde o ano de 2012. Portanto, já há quase cinco anos. Sim. Como é que está, que balanço é que faz deste seu percurso pela BLC3? Também está com uma colega, não é? Sim. Uma jovem que entrou na mesma altura que a Joana. Sim. Ambas também se têm ali apoiado mutuamente. Como é que tem sido o vosso percurso? Que balanço é que fazem? Eu penso que é positivo e é interessante. Também têm tido a oportunidade de ter outro tipo de experiências. Aliás, vocês estão no mundo da investigação, não é? Da tecnologia e da inovação. Sim, é engraçado ver as diversas áreas que nos chegam. O que é possível fazer? Nós, mais na parte de administração, finanças, contabilidade, não temos a noção da parte do que é realmente a investigação. E neste momento consigo perceber o que fazemos. A importância que também tem uma valorização do território. Exatamente. Não é? Porque a BLC3 está muito também vocacionada para a valorização deste território. De alguma forma, vocês, a cada dia, pode-se dizer que também vão aprendendo. Sim, vamos aprendendo todos os dias. Muito bem. Joana, estamos então aqui nesta segunda edição do Espaço BLC3, a Ciência no Interior. É disso que estamos a falar, do interior, a formação no interior, também a seguir uma via profissional no interior. É aqui mesmo em Oliveira do Hospital, não é? Em Lagares da Beira, num espaço que estava muito degradado e que agora ganhou vida nova. Está bonito o espaço da BLC3. Está, e eu que acompanho a BLC3 desde o início de agosto de 2012, ver o crescimento e a evolução que aquela instituição tem, é importante, é gratificante. Mudámos para um novo espaço. As pessoas se calhar não têm noção do que está ali, se calhar as pessoas também não têm muito interesse em saberem e pesquisarem o que é a BLC3. Eu deparo-me muitas vezes com pessoas, mesmo do lado de Lagares, da minha terra, que perguntam o que é a BLC3, o que é que se faz na BLC3. Eu tento explicar, mas é importante que as pessoas tenham acesso à informação, à informática, que pesquisem e vão ao site e vejam o que é que realmente se faz ali. Porque se faz do melhor que se pode fazer, não é? No nosso território, também no país, a nível europeu. Também pelo reconhecimento que tivemos no projeto Centro Bio. Que é importante para todos e que certamente encheu de orgulho toda a equipa, claro, toda a equipa da BLC3. Claro, de referirmos também, esta BLC3 é liderada por um jovem, não é? O investigador João Nunes, que é o principal rosto desta BLC3. Portanto, ali haverá gente de todas as idades, mas é uma equipa muito jovem. É uma equipa muito jovem. A idade média por volta dos 30 anos, possivelmente. E é importante nós crescermos e acompanharmos as pessoas desde cedo. E serem acompanhadas pelo João. É importante. Ainda agora, e nestes últimos tempos, temos percebido que tem havido interesse da parte de vários secretários de Estado de visitar a BLC3. A BLC3 tem suscitado muita curiosidade, sim, da parte dos governantes. Sim, sim, sim. Tivemos várias visitas, que nos chegam a nós, que não somos nós que fazemos o convite, mas sim as empresas que pedem para visitar a BLC3. Tem sido muito concorrida as visitas de secretário de Estado, câmaras municipais e instituições de ensino, empresas. É um reconhecimento, serve como que um reconhecimento do trabalho que vocês, sim, ali fazem diariamente. Sim, sim. Joana Campos, portanto, verifico que é uma jovem feliz à frente, também ali na linha da frente desta BLC3, na área da gestão de projetos, apoio às empresas, captação de investimentos, apoio à contabilidade, quer na parte das investigações, quer também na parte dos projetos que ali estão incubados. Joana, muito obrigada pelo seu testemunho aqui na Rádio Boa Nova. Certamente haverá oportunidade para, em próximos apontamentos deste espaço BLC3, passar aqui pela Rádio Boa Nova. A todos também, muito obrigada pela atenção neste espaço BLC3 Ciência no Interior. Até ao próximo programa. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.